Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Pode crer, o movimento cada vez aumentando. Goiânia Aparecida, tenho muitos manos e em consideração especial. Aqui falando, mano, pede arquivo social. Tem meus aliados que comigo sempre estarão. Manos Clash, JC, Roger, Christian, preste atenção. Nosso disparo de ideias vale chumbo de oitão. Chumbo de oitão. Somos habitantes assumidos da periferia. Lugar de muita violência e pouca alegria. Aonde o IML está presente todo dia. Tem um porém, nós não discriminamos ninguém. Apenas falamos a verdade de forma real. Mostrando o que é bom, mostrando o que é mal. Gente que ainda finge não nos entender, nos chamando de prego, dizendo que temos que morrer e que morra você. Tu tá com o pé na cova e ainda quer ser o melhor, quer ser o maioral. Mas você não é de aço, muito menos imortal. Nós desprezamos os sapos e falamos a real. Arquivo social. Daqui do pé do morro vejo uma bela paisagem. Vejo a grande Goiânia, uma linda cidade. Mas enquanto eles se preocupam em deixar a cidade bela, tem pessoas morrendo aqui na nossa favela. E o movimento cada vez aumentando, mostrando as ideias, alertando os manos. Pois a violência